Durante meses, a expectativa foi tomando conta da humanidade. O desespero, o medo e o terror se espalharam pelo mundo inteiro. Se o raciocínio é um músculo, meus versos são artérias. Fora de série, produzido sem série. Aprecie a melodia enquanto o conhecimento se transfere. O que são 500 anos comparados a 2000 anos de cultura? Mais informação que uma enciclopédia no canal Cultura. Rimas tão visuais que venham ser apreciadas numa sala escura. Todo mundo sabe que a vida é dura, então pare de frescura. Me mostre quanto você fatura. Eu aplico na bolsa, nas horas vagas invisto nas moças. Enquanto as lágrimas derrotadas formam força, eu conto meus dividendos. E a concorrência sente mais ultrapassada que Super Nintendo. E se a trama que eu vou tecendo é sinistra, feito teia de aranha. Raciocine, mesmo quando o disco arranha. E isso é um crime, o ciclo não se rompe. Como nada interrompe a volta do bumerangue. Íons em contato com Yin e o Yang. E o que corre no meu sangue não é artificial feito tangue. É o poder do espírito sobre a matéria. Diz o metafísico nas minhas artérias. Espalho minha palavra, mas rápido que doença venérea. É uma coisa espantosa. Sacudindo o nosso planeta de tal forma que causará o desespero. Você sabia desde o início que me vencer no meu ofício é difícil. Eu sou o inverso de um político no comício. Cativo a plateia e minha palavra se espalha feito um novo vício. Minha ideia brilha feito fogo de artifício na noite de Réveillon. Desperdiçar quem comete desperdício é o meu dom. Não se precipite à beira do precipício, espere o meu som. E quando vi o tocar o ortofon, se sacudo feito uma lata. Como já fizeram Gilberto Gil, África Bambata. Como se a plateia fosse uma assembleia e meus versos fossem atas. E mesmo se ainda fôssemos primatas, ainda pediria a vocês que levantassem as patas. Back to back temporal, altero datas. Feito bug do milênio, meus versos são mal necessários. Feito oxigênio, soldado da fortuna. Extermino mercenários, sem ataque epidêmico. Preto, estereossônico, inumano, semântico. Quântico, tático, sistemático, catedrático. Galáctico, plástico, polêmico. Dobro língua sem ataque epilético. Aniquilo MC sem nenhum senso estético. Se é que não é Disneylandia, porque seu estilo é patético. Rimas como elas são, sem auxílio de cosmético. Te dão mais asas do que qualquer, né?